Glória a Deus, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Provérbios, capítulo 29, o verso 13. O pobre e o opressor, ou usuário, como foi dito nessa versão, têm isto em comum: o Senhor alumia os olhos de ambos. Pobre e o opressor. Poderíamos falar o pobre e o rico, mas Deus não está falando só de uma diferença entre quem tem e quem não tem. Está falando de algo muito maior: aquele que vive oprimido e aquele que oprime. Aquele que não é apenas pobre porque não tem dinheiro ou não mora bem. Aquele que é pobre e aquele que é o que oprime, o opressor. Todos têm algo em comum. O que vence ou o que não vence tem algo em comum. O que pode e o que não pode tem algo em comum. E o texto diz: o Senhor alumia os olhos de ambos. Parece uma composição verbal bem caipira, alumia, mas é isso mesmo. Poderíamos falar também ilumina. Diga comigo: o Senhor alumia os olhos de todos. Diga mais uma vez: irmão, o nosso único problema quando empreendemos alguma coisa e temos dificuldades ou não temos êxito é a dificuldade de enxergar as coisas corretamente. É a nossa dificuldade para qualquer empreendimento enxergar com os olhos certos. Eu me lembro, estava com o irmão Niltinho e ele me disse, há alguns anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele começou a adquirir alguns imóveis em Belo Horizonte e ele falou assim: não vou adquirir na Pampulha. E era muito mais barato adquirir na Pampulha. Ele disse: eu vou adquirir lá na Zona Sul. E ele disse: foi o que eu fiz e foi o que mais valeu. Hoje a Zona Sul é o que é e a Pampulha ficou ainda estagnada. Simplesmente ele teve uma visão, ele enxergou melhor. Ele enxergou de uma forma que trouxe mais lucro, mais benefício para ele. Enxergar certo é uma estratégia vital, ou não enxergar é uma questão fatal. Quanta gente trabalha na mesma área, quanta gente tem o mesmo tipo de negócio, uns prosperam, outros não. Todos nós temos oportunidade de nos relacionar com alguém e edificar um relacionamento, um casamento, uma família. Quantos prosperam e outros não? No curso, na faculdade, no concurso, quantos prosperam e outros não? Eu me lembro sempre de um amigo meu, o Antônio, morava comigo lá no Sagrada Família. E um dia ele me contou: Sostas, eu fiz o concurso na CEMIG, eu e meu amigo. Passamos juntos, entramos no mesmo dia, com o mesmo salário, no mesmo departamento. E esse meu amigo começou a participar do sindicato. Toda greve ele estava lá com o megafone, com as placas, impedindo as pessoas de trabalhar. Enquanto eu ia para os cursos que a CEMIG dava para mim e para ele. E comecei a estudar, e comecei a estudar, e comecei a fazer os cursos que a CEMIG pagava, e comecei a trabalhar, a desenvolver. Enquanto ele gritava a greve, eu estudava o que a CEMIG permitia, para mim e para ele. Ele disse: 10 anos depois, eu ganho 4 vezes mais do que ele. Tenho tudo o que ele continua gritando para ter. Mas ele enxergou que devia ficar fazendo greve. Eu enxerguei que devia estudar, produzir mais e crescer.